esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. Rony Silva, do Pará, para todo o Brasil. Você vai sentar por cima, o Didi vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Rony Silva, igual a ele, só geral. Chamo ela de malandro e ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Chamo ela de malandro e ela vai se apaixonar. Rony Silva. Como bom, ela balança, Fábio chama de malandro e ela vem se apaixonar. Tô tapinha na potranca com bumbum, ela balança, Fábio chama de malandro e ela vem se apaixonar. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança, Fábio chama de malandro e ela vem se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança, Fábio chama de malandro e ela vem se apaixonar. Tapinha na potranca com o bumbum, ela balança, Fábio chama de malandro e ela vem se apaixonar. Tapinha na potranca com o bumbum, ela balança, Fábio chama de malandro e ela vem se apaixonar. Rony Silva, do Pará, para todo o Brasil. Thank you. Rony Silva. Não é simplesmente um nome, é uma marca. A marca dos grandes eventos. Grandes eventos. Rony Silva, o Bam Bam Bam do Brasil. Brasil. Sucesso. Tá atrás, esperando a paz que me traz a ausência do teu olhar. Traz as asas de um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendiz. Volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor. De onde vamos, eu te tendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Meu amor. Silva, garoto que vem conquistando o Brasil. O meu desafio é andar sozinho, esperar tempo, nosso destino, não olhar pra trás, esperar na paz que me traz a ausência do teu olhar. Traz as asas de um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendiz. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor. De onde vamos, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Posta mais de uma hora, minha atitude é suspeita, mas me escute agora. Que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem. E eu só tenho uma nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Oh, perdida, esse sem conta. Posta mais de uma hora, minha atitude é suspeita, mas me escute agora. Então marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí. O Todo-Poderoso está de volta, Rony Silva. E eu só tenho uma nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Oh, perdida, esse sem conta eu vou gastar com algo. Tira da reserva, põe só 10 no carro. Até lá, para.